Autorizado o voo no Mel. Atenção, por favor, cuidado da bombadinha no caramba. Zero, zero, altímetro, uma, zero, uma, zero. Delta, Thank you.

Bank Officer Runway 1, Cedar Wing, 082 degrees, 1 Chamonix. Final Island at 347. 11-6, 2000. About 50 feet of that tower, 100 miles outside. Thank you. Canela 322, eu estou ligando a situação, deixaria chegar a demais na situação, vou estar em 1050 na posição. Canela 322, como estão recebendo a saída 2. Pula de 732, no fila de 42, eu vou lá. Meu Deus, uma pessoa. Após 2000, alta e 2000. 2043. Muito obrigado, Juliana, 2043. Victor Delta 55 from Tiger, descend via Bombard 1 to Dock Level 070. Três, dois, dois.